Eu quero ver se a banda é boa de tocar forró agora. Eu quero chamar o casal forrozeiro aqui. Vem, pode vir. Que é boa pra tocar forró. E a galera balançando, fazendo piseiro. E os cabaca forrozeiro bebendo gagó. E quando amanhece o dia, todo mundo mesmo. Olha a cabana que é boa pra tocar. E a galera balançando, fazendo piseiro. E os cabaca forrozeiro bebendo gagó. E quando amanhece o dia, todo mundo mesmo. A festa continua na frente do paredão. Galera balançando, dizendo não para não. A festa continua na frente do paredão. Desce o uísque, desce o gelo, vá! Olha a cabana que é boa pra tocar forró. E a galera balançando, fazendo piseiro. E os cabaca forrozeiro bebendo gogó. E quando amanhece o dia, todo mundo bebe. Olha a cabana que é boa pra tocar. E a galera balançando, fazendo piseiro. Os cabaca forrozeiro bebendo. E quando amanhece o dia, todo mundo vê. Pietro, carimba que é top. Bora que foguete não dá ré. Chama! Aí é vaqueiro caro. Olha que a festa continua na frente do paredão. Galera balançando, dizendo não para não. A festa continua na frente do paredão. Desce o uísque, desce o gelo. Olha que a banda aqui é boa pra tocar forró. E a galera balançando, fazendo piseiro. E os cabaca forrozeiro bebendo gogó. E quando amanhece o dia, todo mundo bebe. A banda aqui é boa pra tocar forró. E a galera balançando, fazendo piseiro. Os cabaca forrozeiro bebendo gogó. E quando amanhece o dia, todo mundo bebe. Olha o piseiro. André Ferreira, o moral de vida. É o piseiro da Chapada Diamantina.